Alex tenta participar do lance, chega Juninho, toca bem pra frente, abre espaço, faz boa jogada, limpou o lance aqui pela esquerda, Fábio Júnior foi pra área. Juninho, pra cima do Bermúdez, tenta o cruzamento, domina Fábio Júnior, girou! Palmeiras, importantíssimo esse gol ainda no primeiro tempo.